Feliz sábado a todos. Não é bom estar aqui com vocês? O título da minha mensagem é assim: O Ministério de Ellen White. E a pergunta: bênção ou maldição? Então, antes de começar, vamos orar a Deus. Papai do céu, eterno e querido, que ao meditarmos na tua verdade, na tua palavra, possamos ser alimentados pelo teu Espírito, Pai. Alimentados com a verdade, com a tua graça, com a tua paz, recebermos a tua salvação e sairmos daqui cheios do teu amor, da tua presença, para fazermos a tua obra em nome de Jesus. Amém. O ministério de Ellen White, bênção ou maldição? A própria pergunta, ela já evoca em alguns um certo desconforto, uma certa revolta. Uma grande pergunta, né? Por que colocar as coisas nesse termo? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que responder a essa pergunta com superficialidade conduz as pessoas a inúmeros enganos em relação a este assunto. Eu pergunto para você assim, na lata, ministério de Ellen White, bênção ou maldição? E se você responder com superficialidade que esse ministério foi uma bênção ou que ele foi uma maldição, você pode incorrer em vários erros e em vários problemas. Porque não importa qual seja a tua resposta, eu vou fazer mais perguntas. Aí eu te pergunto o seguinte, bom, ministério de Ellen White, foi uma bênção ou foi uma maldição? Uma bênção. Por quê? Porque alguém te disse que é uma bênção? Então você acredita em qualquer coisa que dizem para você. Ah, foi uma bênção porque foi dito que ela teve visões e que ela foi uma mulher abençoada por Deus. Bom, talvez andem dizendo isso sobre Edir Macedo por aí. Que ele é uma bênção, que ele é um homem de Deus, que ele prega, que ele faz a obra do Senhor. Você acredita? A resposta superficial, eu creio, porque alguém disse, não convence, não é correta. Da mesma forma do outro lado. Você pode perguntar por aí para algum evangélico, e aí, cara, o ministério de Ellen White, bênção ou uma maldição? Ele vai responder rapidamente, uma maldição, uma bobagem, porque ele leu lá na internet isso ou aquilo, ou sei lá o quê. Agora, ele crê que é uma maldição porque alguém disse para ele, porque ele entrou num site. Então, se ele entrar num site dizendo que Deus não existe, ele acredita que Deus não existe. É assim que a gente guia a nossa vida? Então, a gente não pode responder a essa pergunta se é uma bênção ou maldição com superficialidade. Ah, por quê? Ah, porque eu li um livro. Eu li umas citações, então para mim foi uma bênção, então é uma bênção. Agora, tem gente que lê a Bíblia, não gosta da Bíblia, acha que é uma maldição, então é uma maldição. Ou Ellen White, não é porque você leu um livro ou partes de livro que você gostou que aquilo é uma bênção. Quem sabe você pode ler Revista Veja, Jornal O Globo, sei lá o quê, e gostar também. Nem por isso significa que aquilo é uma bênção, que aquilo é de Deus, que aquilo é verdade ou que aquilo é correto. Ou alguns podem responder a essa pergunta que o ministério dela foi uma bênção ou maldição porque a igreja é, na visão dela, uma bênção ou uma maldição. Então, se eu gosto da igreja, a igreja faz bem para mim, eu concluo por isso que o ministério de Ellen White é uma bênção, porque grande parte da razão do qual essa igreja existe é por causa do ministério dela. Então, se eu gosto da igreja, pô, o ministério dela foi uma bênção. Agora, se eu não gosto da igreja, se existem pessoas na igreja adventista que me machucaram, que fizeram mal a mim, que falaram mal de mim, então essa mulher foi uma maldição, porque ela fez uma igreja e essa igreja me fez mal. Vocês entendem que essas razões não são as razões pelas quais a gente deve responder, de fato, se o ministério dela foi uma bênção ou uma maldição. Agora, eu quero conduzir essa discussão dentro da Bíblia. E abre lá sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos ler então o Salmo 1, versos 1 e 2, o Salmo 19, o Salmo 94 e o Salmo 119. São aí 4 versinhos para a gente meditar um pouco, depois nós vamos ler Gálatas capítulo 3. Vamos fazer uma comparação para vocês, todos vocês vão entender, é uma questão bastante simples, que eu gostaria que vocês atentassem na hora de responder se uma coisa é uma bênção, ela é uma maldição. E a Bíblia diz assim, no Salmo 1, versos 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vai abrindo lá, Salmo 19, verso 7. No Salmo 1, Se diz que a lei de Deus é prazerosa, você pode gastar tempo com ela de dia e de noite. Certamente se está exaltando aqui os aspectos positivos daquilo que chamamos lei de Deus. O Salmo 19, verso 7, vai conduzir essa discussão ao nível mais profundo ainda quando diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Além de boa, a lei de Deus é perfeita. Ela faz uma obra de restauração na alma e ela nos dá sabedoria. Algo extremamente positivo a lei de Deus. Salmo 94, verso 12. Um pouquinho para frente neste livro que está no centro da Bíblia. E o salmista diz assim: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Ser ensinado na lei de Deus é ser bem-aventurado, feliz, abençoado. Salmo 119, 142. Verso que alguns de vocês podem talvez conhecer de cor, quando o salmista diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Todos aspectos imensamente positivos, verdadeiros e maravilhosos da lei de Deus. Não é verdade? É uma bênção essa lei? Maravilhosa, linda. Podemos exaltá-la, crer nela, obedecê-la. Abre a sua Bíblia em Gálatas 3, versos 10 a 13. E quem sabe Paulo vai dar um nó na nossa cabeça quando ele vai associar com o termo lei de Deus algo que os textos que eu li não mostram. E aí, Paulo, escrevendo aos Gálatas, a partir do verso 10 do capítulo 3, diz assim: todos quantos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bênção ou maldição? Estamos falando não de Ellen White, estamos falando da lei de Deus, seus mandamentos, a sua palavra, as suas promessas. E o escritor bíblico não tem pudores de associar tudo isso com o termo maldição. Por isso que quando eu questiono se o ministério de Ellen White é uma bênção ou uma maldição, essa pergunta não é em si mesma uma heresia, e sim algo para nos fazer pensar. E nesses pontos aqui, por que que a lei de Deus ela é descrita como, de alguma forma, se tornando uma maldição ou contendo uma maldição? Por dois aspectos. Primeiro deles, na vida daqueles que não praticam o que a lei de Deus manda, essa lei se torna uma maldição. Então, por exemplo, se a lei de Deus diz: amem uns aos outros, se essa lei veio do Espírito Santo, veio da palavra de Deus até nós, se nós não praticarmos isso, essa mesma lei se torna uma maldição na nossa vida, porque nós somos condenados por ela como hipócritas, falsos, mentirosos, escravos do pecado, servos do diabo e daí para pior. Porque a gente tem a lei, não vive a lei, ela se torna uma maldição na nossa vida. Esse é o primeiro aspecto do que pode ser maldição. E o outro é o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Se eu tentar me salvar pela lei, eu vou conseguir? O texto de Gálatas diz que é evidente que ninguém será justificado por obras da lei. Então, se eu mal usar a lei de Deus e pretender ir para o céu porque eu guardo o sábado, porque eu dou o dízimo, porque eu não como carne de porco, porque eu não mato, porque eu não minto, porque eu não roubo, eu estou debaixo de maldição, porque eu não consigo guardar a lei de Deus ao nível da perfeição, Ainda que eu não mate, não roube, não minta, não coma carne de porco, não transgrida o sábado, eu sou pecador. E é o fato. Eu estou debaixo de maldição quando eu mal aplico a lei de Deus e tento me salvar por ela, mal interpreto ela, mal aplico ela e etc. Se isso está claro para a gente, como eu espero que esteja, então a gente pode começar a pensar um pouquinho mais no ministério de Ellen White. Por um outro lado, eu quero fazer uma pergunta também, que é o inverso. Vamos pensar antes. Algo que é bom pode redundar em maldição. Mas será que algo mal pode redundar em bem? Então vou contar uma história bem rápida para vocês. Quando eu era criança, eu tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a ouvir música. E foi a época que o Guns N' Roses, né? Eles lançaram uma música que chama November Rain. E eu gostei daquela música e pedi para minha irmã: Luciana, você consegue para mim a letra dessa música que eu quero aprender a cantar ela? Aí a minha irmã pegou a letra em inglês e ia escrevendo embaixo a pronúncia, para eu poder ler a pronúncia em português do que estava sendo cantado em inglês, para eu poder cantar junto. Aquilo desencadeou um processo que me fez estudar e aprender a língua inglesa. E o que eu fazia cantando a língua inglesa? Eu cantava as músicas daquelas bandas todas ali, que falavam do diabo, que o diabo é isso, é legal, é gostoso, as trevas, o mal, a destruição. Era isso aí. Eu aprendi inglês com esses professores aí. Depois que eu me converti, fui para o seminário, eu sabia inglês. E os meninos não sabiam inglês. Aí pegava os textos de Ellen White, da igreja, em inglês, eu lia, eu sabia ler. Deus transformou aquela maldição na minha vida, de eu aprender aquele monte de lixo, e coisa ruim, e coisa errada, e Ele transformou em uma bênção. Hoje eu leio em inglês, fui para a Malásia, preguei lá em inglês, batizei várias pessoas na Malásia falando inglês, porque um dia entrou uma maldição na minha vida, e Deus transformou essa maldição em bênção. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente não pode ter resposta superficial com as coisas. Se eu dissesse no passado, então inglês é uma maldição na minha vida, não vou mais usar, não vou lá pregar, não vou ler os textos. Então não é por aí que funciona. Agora, a partir dessa perspectiva, vamos perguntar de novo. Ministério de Ellen White, bênção ou maldição? Primeiro de tudo, responder essa pergunta depende do ponto de vista. Quem é adventista do sétimo dia vai responder que é uma bênção, que é algo que faz bem. Faz bem para você estudar os espíritos de profecia. Faz bem para você seguir os conselhos dos espíritos de profecia. Você deve conhecer, ler e praticar. É uma bênção. Se você for um cristão que não é adventista do sétimo dia, você vai dar a resposta ao contrário. Não leia os livros dessa mulher. Essa mulher fala o que não está na Bíblia. Essa mulher é uma falsa profeta. Essa mulher é uma mentirosa. Essa mulher tem esse defeito. E ela escreveu isso e aquilo e está errado e etc. É verdade ou não é? Então depende de quem você é para responder essa pergunta. Agora, a resposta final a essa questão jaz na palavra de Deus e não nas pressuposições de adventistas ou não adventistas. Não é porque nós gostamos dela que ela é verdadeira. E não é porque os outros não gostam dela que ela é falsa. Não é isso que decide a questão. O que decide a questão é a palavra de Deus. E aí existem aqueles textos clássicos, né? Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se não falarem desta forma, neles não há luz. Então, se não está de acordo com a lei de Deus, com o testemunho dos profetas, ou seja, com a Bíblia, não há luz. Então, se Deus diz assim, amem uns aos outros, e se Ellen White ou qualquer outro profeta, ou pregador, ou ensinador, ou etc., disser assim, não precisa amar uns aos outros, amor é coisa do passado, amor é uma coisa brega, amor é uma coisa que não existe, ninguém precisa se amar. Não está de acordo com a lei e o testemunho de Deus, da palavra dele. Obviamente, que se um pastor, um professor, um profeta, uma profetisa, exalta o padrão que está de acordo com a lei de Deus nesse caso, e se esforça para ensinar as pessoas a se amarem, amarem a Deus, aquilo está de acordo com a lei de Deus, naquele ponto está correto. Outro ponto, Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis. Não basta simplesmente a teoria, e sim os frutos práticos do ensino de qualquer pessoa. Eu vou tratar com vocês um exemplo prático de um ensinamento de Ellen White, e nós vamos julgar se esse ensinamento está de acordo com a verdade ou não. E por quê? Sabe por que eu vou fazer isso? Porque a gente ouve de Ellen White e fica parecendo uma coisa muito esquisita. Ellen White, uma mensageira de Deus maravilhosa, foi usada com poder, com verdade, uma obra linda, fantástica, gloriosa. Nossa, você começa a até subir, sair do chão, né, quando você começa a ouvir. Aí, amém, vamos orar. Mas cadê o que é isso tudo maravilhoso, lindo, legal, glorioso? Cadê o concreto? É a mesma coisa que eu dissesse para você assim, você está solteiro, sou seu amigo, eu digo assim, olha cara, eu tenho uma mulher perfeita para você. Ela é bonita, inteligente, legal, pessoa fantástica, alegre. Tá, mas ela tem nome? Não, não sei. Tem foto? Não tem. Tem vídeo? Não tem. Tem endereço? Não tem. Sabe, tipo, poxa vida, é uma pessoa perfeita, mas cadê a pessoa? Então, de vez em quando a gente tem um pouco dessa abordagem com Ellen White. Ela é perfeita, ela é não sei o que, blá, blá, blá, blá. Mas e o fato? Cadê? O que é tão perfeito? O que é tão legal? O que é tão verdadeiro que esteja na obra dela? Claro que esse tema é um tema para 1 milhão de semanas de oração. Eu vou dar um exemplo simples para mostrar para vocês como é que a gente trata essa questão. Bom, será que o que Ellen White escreveu está em harmonia com a palavra de Deus? Lembra de Isaías 8:20, a lei é o testemunho, se não tiver de acordo, vem do inferno, é do pecado para te destruir. A Ellen White, no livro Este Dia com Deus, página 176, que é uma meditação matinal, ela diz o seguinte, vê se você concorda com ela. A graça de Cristo será concedida a todos os que lutarem legitimamente. Sabe que essa é uma frase melindrosa? Que pode ser muito mal interpretada e ensinar uma doutrina demoníaca. Porque como é que eu vou lutar legitimamente? Eu vou lutar, eu vou conquistar o quê? A graça de Cristo? Misericórdia, como é que... O que eu poderia fazer para conquistar essa graça de Cristo? Para merecer essa graça, para viver nessa graça? Eu tenho que lutar. Luta que Deus vai te dar graça. Aí, a gente começa a perceber assim, pô, será que é tão legal assim que ela escreveu? Será que é tão verdade assim? Aí você vai para a Bíblia, aí você abre a sua Bíblia assim, milagrosamente, em Romanos 3. E a Bíblia diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como é que a gente é justificado? É gratuitamente. Está falando que a gente tem que lutar? Uma fala que a gente tem que lutar para ter a graça. Outra fala que a gente recebe ela gratuitamente, porque Jesus fez a redenção. Aí, vamos pensar que você abra milagrosamente de novo a Bíblia e cai lá em Efésios 2. Aí no verso 8 você lê, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu tenho que lutar ou é de Deus? Eu tenho que lutar ou é gratuitamente? Aí você começa a perceber que existem inúmeras críticas à obra de Ellen White nesses termos, pegando esse tipo de, entre aspas, aparente contradição. Porque parece que a Bíblia está dizendo uma coisa, Ellen White está dizendo outra, e obviamente que a gente fica com a palavra de Deus, não com Ellen White. Então vamos descartar? Então vamos perguntar, é uma contradição? Ellen White está errada, está ensinando a doutrina do diabo e etc.? Nós temos que nos fazer essas perguntas. Jesus não falou que viriam muitos falsos profetas? Como é que vocês acreditam em qualquer um que se fala profeta por aí? Ou que os outros dizem que foi profeta? Não é por aí que funciona, não. Só que aí, a gente lembra que a Bíblia não é feita de 2 ou 3 versos. E a gente vai para frente na Bíblia, e a gente vai encontrar um texto de Paulo que vai nos ajudar a solucionar essa questão e que nos vai dar um norte para a gente estudar o espírito de profecia. Então continua o texto de Ellen White aqui, a graça de Cristo será concedida a todos os que lutarem legitimamente, de forma coerente, de forma honesta, de forma verdadeira, a esses a graça de Cristo vai ser dada. Aí Paulo diz assim em 2 Timóteo capítulo 2 versos 1 a 5, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então o tema é o mesmo, graça e graça. Ellen White fala de graça, Paulo fala de graça. E ele continua. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se você não conhecesse esse texto de Paulo, e você conhecesse só Romanos e Efésios, você não poderia julgar que Ellen White tinha escrito uma tremenda bobeira ali em cima? Você não poderia sair ensinando por aí na internet, ou sei lá onde, nas igrejas, que Ellen White é uma falsa profetisa? Que ela mentiu, que ela errou, que ela está errada? Romanos diz que nós somos justificados gratuitamente. Efésios diz que nós somos salvos, isso não vem de nós. E ela fala para a gente lutar. Se a gente não conhecesse o texto de Timóteo, nós poderíamos dizer, realmente, Ellen White está errada. Mas, aí você segue na Bíblia e você conhece o texto de Timóteo, aí você percebe, bom, Paulo não fez um argumento bastante parecido com o de Ellen White? Fortifica-te na graça. Olha, Timóteo, busque a graça de Deus, fortifique-se nessa graça, edifique a sua vida nessa graça e saiba que se você não lutar segundo as normas, você não vai ser coroado. Não é o mesmo ensino? Só que se você não tiver o conhecimento, você cai. Agora, o que que acontece? Quando a gente se depara com coisas desse tipo, nós percebemos que essa citação é uma citação curta. Obviamente, Ellen White escreveu 100 mil páginas, escreveu milhares delas sobre o tema da graça de Deus. Busque nos escritos dela, quem sabe, outras passagens que falem desse mesmo tema e que pode tornar a questão um pouco mais clara. Então, por exemplo, Ellen White escreve assim no livro Fé e Obras, página 101. Sem a graça de Cristo, acha-se o pecador em estado desesperador. Coisa alguma pode ser feita em seu favor, mas pela graça divina é comunicada ao homem poder sobrenatural que opera no seu espírito, coração e caráter. Quando o pecador crê que Cristo é seu salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus perdoa o pecado e o justifica livremente. A pessoa arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele, e a sua expiação e justiça. Você percebe que todos aqueles conceitos que Paulo expressou em Romanos e em Efésios estão presentes nos textos de Ellen White. Deus nos justifica como? Livremente, gratuitamente. Não é porque merecemos, não é porque conquistamos, é livremente. E ela não está dizendo isso aqui de forma clara? Assim, meus queridos, por último, o texto de Mateus 7:20 diz que nós vamos reconhecer os profetas, em específico, pelos seus frutos. É muito interessante falar dos frutos do ministério de Ellen White, especialmente por causa disso daqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja perfeita? Não. É uma igreja boa? Nem isso. Só que tem uma coisa, esta igreja, ela é composta de pessoas que, a despeito de serem verdadeiramente pecadoras, encontram na palavra de Deus aquilo que Jesus orou, a verdade. Se a Bíblia diz, guarda o sábado, a gente vai mover a nossa vida inteira, perder oportunidades de emprego, de estudo, de vida, de mil coisas, porque a palavra de Deus disse, lembra-te do dia de sábado. Esse é um pequeno exemplo de inúmeras coisas que movem essa igreja a ela ser o que ela é. Uma igreja composta de pessoas que, apesar de defeituosas, amam a Deus e amam umas às outras, e se não fazem isso porque são pecadoras, são constantemente lembradas que precisam receber o perdão dos seus pecados somente através de Jesus Cristo, que são justificadas pela fé, não pelas obras da lei. Isso é claramente ensinado dentro desta igreja. Isso mostra um fruto de um trabalho de uma mulher que é fantástico. Claro que aqui entra uma discussão enorme, que é a seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia seria a mesma coisa se não fosse Ellen White? Algumas pessoas tentam responder a essa pergunta, dizer que sim. Sim, nós seríamos a mesma coisa, porque todas as nossas doutrinas estão na Bíblia e nós não dependemos dos escritos dela. E tudo isso é verdade, em certo sentido. Mas nós não podemos desprezar a história da igreja, porque sem Ellen White essa igreja não existiria. Essa é a história, esse é o fato, é o que ocorreu. Não quer dizer que a igreja é a igreja dela. Deus que a usou para estabelecer uma igreja de pessoas comprometidas, fiéis, que se amam, amam a Deus, etc, etc. Ela não tem glória alguma, mas o fato específico é que sem ela não haveria essa igreja. Por inúmeras questões, aí também, esses também são motivos de bastante estudos, qual que foi o papel do dom profético na confirmação doutrinária dos pontos sobre a lei, sobre o sábado, sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, sobre inúmeras coisas. Tudo isso a gente pode discutir e buscar na história de onde é que vem esses conceitos e como que Ellen White ajudou a estabelecer esses conceitos na igreja. Tudo isso tudo bem, a gente pode discutir. Mas o fato é que ela teve um papel preponderante para que nós sejamos o que nós somos hoje. E onde a crença no espírito de profecia é mais forte, a igreja avança mais do que onde essa crença é mais fraca. Compare aí divisão sul-americana com lá o que acontece no continente europeu. Se você batizar 5 pessoas na Europa durante um ano, você vira o rei dos reis lá. Porque 5 pessoas, o que você faz para conseguir batizar 5 pessoas? Aqui a gente batiza 100, o presidente reclama. É só a realidade. Claro que existem inúmeras questões culturais, etc, etc, mas é simplesmente o fato. Para terminar, um dos frutos mais interessantes da obra de Ellen White tem a ver com o mundo da teologia. Assim, quanto mais eu entro no mundo da teologia, mais eu percebo que esse é um mundo dificílimo, complicadíssimo, porque ele lida com as questões mais profundas da mente humana, que é quem é Deus e quem é o ser humano, o que a gente é. E dentro dessa compreensão de quem é Deus e quem somos nós, existe um assunto que não acaba mais. Aliás, todos os assuntos estão incluídos nessas duas divisões. E aí, por exemplo, um assunto complicadíssimo, a origem do mal. O espírito de profecia lança a luz sobre a origem do mal de forma que poucos teólogos, grandes teólogos da história humana o fizeram. Toda a dinâmica do que nasceu no coração de Lúcifer, que é um mistério. Como é que o camarada que conhece Deus face a face, que é perfeito, que é santo, que é bom, que é correto, que é justo, que é um anjo, como é que um camarada desse desenvolve no seu coração tudo que é podre, mau, imundo, ridículo, horrível, maldoso, tenebroso e daí para pior? É um mistério que a gente não consegue entender. E o Espírito de Profecia nos auxilia com inúmeras revelações a esse respeito. O que aconteceu e como aconteceu. Claro que isso não quer dizer que ela esgota o tema, não quer dizer que ela tem a verdade sobre o tema, porque tudo deve estar baseado na Bíblia. Ou, por exemplo, a inveja do diabo, a prepotência do diabo, a maldade do diabo, todas essas menções na própria Bíblia. Nós não dependemos dela, mas ela acrescenta inúmeros quadros dentro dessa discussão que está se perdendo no mundo. As pessoas não creem hoje na origem do mal. Elas podem ver um ser humano ser possesso pelo diabo, estribuchar, falar, pegar um banco desse e jogar lá do outro lado. Elas podem ver tudo isso, mas elas não creem que o diabo existe. Se elas lessem o Espírito de Profecia, elas poderiam ter uma visão diferente. E assim, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a mensagem de saúde, estilo de vida, sobre a vida familiar, sobre a lei e a graça, sobre a volta de Jesus e sobre todos os outros temas sobre os quais ela fala. Não quer dizer que vocês tenham que aceitar tudo o que ela diz sem provar antes pela palavra de Deus. Essa é uma forma perigosa de tratar o Espírito de Profecia. É por isso que eu quero terminar da forma como eu comecei. O ministério de Ellen White, bênção ou maldição? O ministério de Ellen White vai se demonstrar uma maldição nos mesmos dois casos que nós lemos em Gálatas 3. Quando você conhece a verdade e não a pratica. Então vamos pensar, Deus usou Ellen White para trazer para a igreja inúmeros conceitos, Reforma de saúde, reforma do vestuário, questão da música, questão do estilo de vida, questão das doutrinas sobre a lei de Deus, sobre a graça, sobre a verdade, a volta de Jesus e etc. Tudo isso se transforma num conhecimento enorme, riquíssimo que nós temos. Se nós não o seguirmos, nós estaremos sobre maldição. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: se nós mal utilizarmos os escritos de Ellen White, nós também estaremos sobre maldição. Então, esse ministério também terminará sendo uma maldição na nossa vida. Quando eu pego o que Ellen White escreveu sobre o pecado, ou sobre a graça, ou sobre a lei, e uso isso para negar o que a Bíblia diz sobre a graça, sobre o pecado, sobre a lei, o espírito de profecia demonstra ser uma maldição na vida de pessoas que não sabem utilizar dele. É verdade ou não é? Existem muitas pessoas mal usando os escritos de Ellen White. É uma maldição. É horrível. Agora, isso não quer dizer que o espírito de profecia é uma maldição em si. Muito pelo contrário. Da mesma forma como a lei de Deus, ela contém uma maldição e ela pode amaldiçoar pessoas que não vivem segundo ela, a lei de Deus é a verdade, aquilo que Deus revelou é a vontade dele. E o espírito de profecia da mesma forma. Com certeza, Deus usou uma mulher que não merecia ser usada, uma mulher com inúmeros defeitos, inúmeras limitações e dificuldades, que faz a gente crer que Deus pode nos usar também. E o tamanho da bênção que Deus fez através do ministério dessa mulher chegou até nós. Se talvez essa mulher não tivesse se permitido usar por Deus há 100 anos atrás, hoje nós estaríamos nas trevas do mundo, do pecado, do paganismo, do falso cristianismo ou de sei lá o quê. Porque Deus a usou. Claro que nós somos pecadores, temos dificuldades, etc. Ela não salvou ninguém, mas ela nos apresentou aquele que salvou a todos nós, Jesus Cristo. Lê o que Ellen White escreveu sobre Jesus. Lê O Desejado. Lê Parábolas de Jesus. Lê Caminho a Cristo. E leia muito mais. E você ficará impressionado com a perspicácia, a inteligência, a profundidade, a perspectiva de alguém que, pecadora, teve um contato com Deus. Vocês são pecadores e pecadoras? Também podem ter contato com Deus. Também podem viver para a glória dele. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, que existam muitas pessoas salvas, vivendo uma vida cristã, pela obra que vocês estão fazendo hoje. Amem as suas famílias, amem uns aos outros, preguem para os seus vizinhos, preguem para a comunidade, usando palavras ou não usando. Façam o melhor de vocês, inspirados por Deus. Usem o espírito de profecia, se alimentem dele, comparem ele com a Bíblia, não aceite tudo de mão beijada. Se esforcem, estudem, e desse estudo e desse esforço nascerá um conhecimento lindo, riquíssimo, que vos fará mais fiéis e mais felizes e preparados para morrerem. E se vocês não morrerem, preparados para a volta de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus e agradecer por isso. Vamos levantar. Oremos. Papai do céu eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esse sábado, Pai. Obrigado porque nós podemos pensar com seriedade, profundidade, naquele ministério de uma mulher fraca, pecadora, que cremos que o Senhor usou com poder, Pai. Nós também somos fracos e pecadores, Pai, cada um do seu jeito. Temos fraquezas físicas, mentais, emocionais, psicológicas, espirituais, mas cremos num Deus que pode nos usar para sermos instrumentos de salvação na nossa família e na nossa comunidade, e que assim o seja, Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos ensine a te amar e amarmos uns aos outros, que o Senhor torne a tua palavra, a tua lei, os escritos de Ellen White, uma bênção na nossa vida, e não nos permita tornar tudo isso uma maldição, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, destruir a obra do pecado e do diabo na nossa vida, e desta forma nos fazer fiéis e felizes desde agora e para todo sempre. Dá-nos um restantinho de sábado feliz, dá-nos a tua paz, a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus. Amém.